Eu vivo na margem, eu faço minha parte. Destravo zonas da cidade. Endureceria chamando meu nome. Se afogar, não parece tão ruim assim. Mulher, não me espere tão tarde. Quando eu chegar, tira esse piso de mim. Tira o sangue da minha blusa, vem me use e fala que eu não sou garoto ruim. O tempo ruim passa, faz parte. O tempo ruim passa, faz parte. Eu vou pra minha rua cuidar dos negócios. Quando chego em casa penso no dobro. Penso em tudo que eu perdi nessa vida. Se vale a pena desistir do jugo. Se vale a pena pular desse barco. Se vale a pena me ver à deriva de novo. Me ver perdido entre as ondas. Eu não quero mais tesouro. É algo preso entre o genérico e o de coração. Eu não sei qual da linha não. De volta pra casa, o caminho é fácil. Aprendo coisas que me seguem. Que nada vai ser como antes. Que bandidas amam MC Marcelli. Que dias passam, meses passam. E esses anos se passaram tão rápido. Eu queria ser um poeta no topo. E hoje o topo me parece tão chato. Mano mandado, olhar engordado. Eu tô cansado de conversa fiada. Esse vidro se fura igual tijolo. Tem um B.O. atrás da barricada. O tempo ruim passa, faz parte. O tempo ruim passa, faz parte. Mano, vê não. Você sabe que isso não vai dar não. Tudo que eu fiz, eu gastei nesse avião. Mano, minha rotina já tá parecendo em vão. Mano, eu tô tão alto, parece. Mano, vem não. Baby, você sabe que isso não vai dar não. Tudo que eu fiz, tô gastando nesse avião. Mano, minha rotina já tá parecendo em vão. Mano, eu tô tão alto, parece um avião. Time they would end, and as if we now came behind the curtain.